Posso sentir o teu amor nas horas difíceis e de dor. Tua mão me sustenta, Pai. Tu és o meu consolador, és o meu bálsamo de amor. Minha alma vem refrigerar. Eu sei que tudo coopera para o bem daquele que ama a ti e é chamado pelo nome teu. Por isso estou a espera.